275, onda média 880 kHz. ZYS 521, onda curta de 49 metros, 6.010 kHz. ZYS 522, onda curta 19 metros, 15.190 kHz. ZYC 696, 100,9 MHz. Frequência modulada. Emissoras da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A mais poderosa emissora de Minas. Inconfidência. Multidão comparece emocionada ao sepultamento do ex-prefeito Fernando Lopes e sua família, assassinados pelo genro Antônio Cesário Vieira. Esta e outras notícias com Vanduil Ferreira, da Rádio Manhuaçu. A Secretaria Municipal de Educação de Manhuaçu deu início ao projeto Bolsa, que visa a alfabetização de adultos. Segundo a secretária, doutora Beatriz Prata, tudo começou pela própria prefeitura, inicialmente com 14 voluntários. Segundo ela, é um modelo que deve ser seguido por outras prefeituras. O mercado Ceasa em Manhuaçu deve ser instalado a partir do próximo mês no município. O secretário municipal de Agricultura, Rômulo Machado, busca apoio de cidades vizinhas sobre a produção de hortigranjeiras. Ele esteve reunido nos últimos dias com o prefeito de Matipó, o Elson Linhares Fraga, o Elcinho, com quem traçou diretrizes. O prefeito de Matipó prometeu incentivar os produtores de seu município sobre a plantação e cultivo de tomates. Os preços do café reagem em Manhuaçu e região. Eis as seguintes cotações do produto. Café tipo bebida dura, alcançando 4 milhões e 300 mil cruzeiros, a saca de 60 quilos. Café tipo bebida rio, 3 milhões e 800 mil cruzeiros. E café consumo interno, 3 milhões e 550 mil cruzeiros. Em meio a muita emoção, foram sepultados esta manhã, no pequeno cemitério de Reduto, a 6 quilômetros de Manhuaçu, os corpos do ex-prefeito Fernando Maurílio Lopes, de sua esposa Nilda Lopes, de sua filha Fernanda e do neto de 7 anos, Leonardo Lopes, vítimas abatidas a tiros quando dormiam a 1:30 da madrugada de segunda para terça-feira. A chacina foi cometida pelo genro do casal, Antônio Cesário Vieira, de 28 anos, que continua foragido. Ele matou o sogro, sogra, a mulher Fernanda, de quem estava separado, e o sobrinho, filho de sua cunhada. Uma multidão incalculável lotou as ruas de Reduto durante as cerimônias fúnebres no adeus a Fernando Lopes, grande liderança política da região. Da Rádio Manhuaçu, para o Jornal de Integração, Vanduil Ferreira. Em Minas Gerais, 11 horas e 22 minutos. Estamos apresentando o Jornal de Integração. Inconfidência. Nosso telefone chama. Esse telefone do amor, do carinho, do respeito. Esse telefone. Diz que toque.